Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. À medida que nós vamos lendo esse texto do Descartes, vocês vão aprendendo aos poucos como é a técnica da leitura aprofundada de textos filosóficos. Então, nessa técnica, o foco da sua atenção, ele desliza, por assim dizer, entre vários planos de realidade. Quer dizer, em primeiro lugar, você tem que, naturalmente, você vai ter que entender cada frase separadamente, no seu sentido mais imediato e material. Mas é claro que isso não basta se você não entender qual é o lugar desta frase dentro da sequência em que ela está colocada. Então você tem, vamos dizer, uma espécie de relação, uma dialética, uma tensão entre a parte e o todo já no próprio texto. Não é isto? Em seguida, em busca do significado disso, você se volta para você mesmo e pergunta o que que isso significa para mim agora? Quer dizer, qual é a ressonância que isso tem dentro de mim neste momento. Ao fazer isto, você nota que existe uma separação, quer dizer, quase que um abismo entre você e o autor do texto, na medida em que você está situado em outra época, outra cultura, outra língua, etc, etc. Então existe aí também uma segunda tensão, quer dizer, entre o ambiente cultural seu e o ambiente cultural do autor. Não é isso? Então, após ter percorrido todo esse circuito, você volta, vai ler a frase seguinte e vai repetir o mesmo processo novamente. Isso quer dizer que, para cada linha que você lê, existe um jogo entre a intenção do autor e a intenção com que você o está lendo, quer dizer, a repercussão que a coisa tem dentro de você, o que aquilo significa na sua experiência, tá certo? E, ao mesmo tempo, essa experiência tem que ser compreendida em termos do que você sabe do seu ambiente, do ambiente cultural, psicológico que formou a sua mente, tá certo? E é a partir dos elementos que este contexto cultural lhe dá que você vai poder compreender o contexto cultural do autor e assim por diante. De modo que essas várias operações não é possível você realizá-las em série. Quer dizer, primeiro eu vou fazer uma leitura estritamente literal e depois eu vou analisar o ambiente cultural. Quer dizer, primeiro fazer uma leitura interna para depois fazer uma leitura externa. Tem gente que sugere isto, né? Eu acho isso absolutamente utópico. Não tem como você fazer isso em série. Você vai ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo. E é por isso mesmo que a leitura destes textos, ela tem que ser mais lenta, de alguma maneira, do que a leitura, digamos, de um texto de ficção ou de história. Eu costumo comparar os livros de filosofia como se fossem partituras musicais, quer dizer, que elas em si mesmas nada significam, quer dizer, é necessário você executá-las, quer dizer, para que aquilo adquira, vamos dizer, a sua plena realidade, é preciso que você faça algo com aquilo. E o que você vai fazer? Você vai refazer as mesmas experiências interiores, tá certo? E vai chegar às suas próprias observações e conclusões, as quais podem coincidir com as do autor, em mais ou em menos. Mas se você não consegue refazer a experiência, bom, então tudo aquilo não significa nada para você. Mas esse refazer implica também você estar consciente de que o significado que as palavras dele adquirem para você não são necessariamente as mesmas que ele tentou expressar. Então, há sempre uma comunicação entre dois espíritos humanos. É como se fosse uma sessão espírita, onde você está fazendo o sujeito reviver e falar com você alguma coisa. Você vai ter que entendê-lo como ser humano. Isso significa que não há nenhuma possibilidade de você entender um texto de filosofia se você levar em conta somente as teses abstratas que ele está apresentando e não o significado concreto que essas mesmas teses têm para o indivíduo real que as enunciou. Então, uma certa identificação psicológica com o autor é absolutamente necessária. Isso aí pode apresentar dificuldades enormes e tanto mais complicadas quanto mais remoto no tempo, seja o texto, tá certo? Principalmente se escrito em línguas mortas, como o grego clássico ou latim. Então, aí você vai precisar de muletas filológicas o tempo todo, praticamente palavra por palavra, tá certo? Mas É justamente aí que você vai recuperar a possibilidade de certas experiências interiores, das quais se originaram as ideias ou doutrinas, entre aspas, do autor. É importante você entender que a filosofia não se constitui das doutrinas prontas, mas, sobretudo, das experiências cognitivas que as originaram, sem as quais elas não têm sentido nenhum. Quer dizer, um mesmo enunciado filosófico pode corresponder a diferentes experiências interiores. Tá certo? E se você não acerta a captar qual foi precisamente aquela que se deu no caso deste autor, deste texto em particular, então realmente você não entendeu. Não entendeu o texto. Você está criando uma outra filosofia por sua própria conta. Então, quando tentamos fazer isso, nós vemos que tudo o que se fez no século XX em matéria de análise da linguagem, sobretudo a partir da chamada escola analítica, né? Bertrand Russell, Wittgenstein e outros, é uma coisa perfeitamente inútil. Quer dizer, que a ideia do Wittgenstein de que você poderia compreender, poderia dissolver os problemas filosóficos mediante a pura análise da linguagem, ou seja, você pega uma tese filosófica e procura qual o jogo de linguagem, entre aspas, que está por trás dela e a que isso corresponde na linguagem vulgar, isso, segundo Wittgenstein, dissolveria os problemas filosóficos. Você vê que isso é uma coisa totalmente utópica. Em primeiro lugar, porque o sentido de uma filosofia não se esgota nas palavras que o indivíduo está usando. Por trás das palavras existem experiências que têm que ser revividas e que, por sua vez, às vezes não são tão facilmente dizíveis, né, no primeiro momento. Vocês viram que, analisando ali as primeiras meditações de Descartes e comparando com os três sonhos que ele teve, nós vemos que por trás da narrativa aparentemente tranquila, da exposição tão límpida que ele está fazendo das suas experiências cognitivas, existe um aspecto quase que de terror metafísico, né? Quer dizer, no confronto dele com o gênio mau, ou esse confronto não é de maneira alguma uma figura de linguagem que ele está usando, não é e muito menos um recurso lógico de exposição. Ali fica claro que ele, pelos sonhos, fica claro que ele realmente teve o confronto com o gênio mau. Tá certo? E que a pergunta que ele faz, será que eu estou enganado a respeito de tudo? Isso não é somente uma pergunta de ordem cognitiva, mas é uma pergunta sobre o destino da sua própria alma. Vocês devem lembrar, esses dias, inclusive, eu estive tentando corrigir a minha apostila Consciência e Estranhamento, para inseri-la no livro sobre Descartes. Né? E estive, então, revivendo aquela coisa toda e reexaminando para ver se eu tinha razão naquelas observações. E hoje eu acho que aquilo está até, me parece mais certo do que na época em que eu escrevi. Porque Aristóteles dizia que todo conhecimento começa com estranhamento. Quer dizer, uma emoção que ele chamava, em grego, thambos. Né? Thambos não é só estranhamento, é espanto, na verdade. Né? Então, o espanto ante alguma coisa que você não compreende de maneira alguma, mas que não é somente um estranhamento cognitivo ou intelectual. É um estranhamento existencial que implica, então, vamos dizer, a ideia de um medo, de um pavor ante o desconhecido. Agora, quando Aristóteles diz isso, o conhecimento começa com estranhamento, começa com espanto, você vê que em nenhum momento Aristóteles estranha que isso aconteça. Quer dizer, o espanto provoca a busca do conhecimento. Mas em nenhum momento ele pergunta por que que é assim. Quer dizer, a existência do espanto e da busca do conhecimento que o espanto desperta, para ele é um processo natural que por si mesmo não requeria nenhuma explicação. Tá certo? E ele também não estranha que o ser humano conheça. Você vê que a busca do conhecimento e a busca dos critérios do conhecimento supõe que o conhecimento exista. Não é isso? E Então, se você sabe que você é capaz de fazer alguma coisa, você pode até investigar como que você é capaz de fazê-lo ou por que que você é capaz de fazê-lo. Mas, por exemplo, nós podemos estudar a fisiologia da respiração, mas para isso nós precisamos continuar respirando. E se nós não respirássemos, não investigaríamos fisiologia da respiração nenhuma. Então, é esse o estudo com que o espírito com que Aristóteles se lança nesse estudo. Existe uma natureza, existe um mundo objetivo, o ser humano tem uma determinada constituição, uma determinada natureza, e o que eu tenho que fazer é simplesmente tentar entender e descrever essa natureza tal como como ela aparece. Então, não há em Aristóteles nenhuma tentativa de se colocar fora da natureza humana, fora da estrutura da realidade, e tentar fundamentá-la ou justificá-la. Tá certo? A justificação de tudo é buscada na própria natureza das coisas. Portanto, Aristóteles pode dizer que o conhecimento começa com estranhamento, mas ele não estranha que ele mesmo possa conhecer. Ele não acha estranho que ele possa conhecer. Porque se você se coloca numa posição de estranhamento perante o conhecimento, essa é a pergunta: onde está você no instante que você faz isso? Quer dizer, você está, por um lado, você é o sujeito do conhecimento, mas lhe parece estranho que você seja o sujeito do conhecimento, então você se coloca fora daquilo para observar, né, a sua consciência, por assim dizer, desde fora. Eu digo, mas você não pode observar a consciência desde fora da consciência. É como você arrancar seus próprios olhos para poder olhá-los. Então, quer dizer, a consciência tem essa característica, você não pode sair dela, você só pode intensificá-la. Então, pergunto eu, a que corresponde na realidade esse estranhamento cartesiano perante o conhecimento? Ele não corresponde a nenhuma experiência humana que você possa realizar na prática. Eu posso estranhar tudo, mas eu não posso estranhar que eu esteja estranhando. Eu posso estranhar, vamos dizer, qualquer objeto de conhecimento, mas eu não posso me desidentificar de mim mesmo enquanto sujeito do conhecimento, o que é precisamente o que Descartes está querendo fazer. Então, a pergunta é, por que que ele quis fazer isto? Quer dizer, como é possível você estender e radicalizar a sua dúvida a este ponto, de você imaginar que tudo é um engano universal, não é isto? E que você está condenado ao erro pelos séculos dos séculos. Essa é uma hipótese tão extrema, tão radical e tão inumana, que eu digo que nenhuma dúvida propriamente filosófica ou teórica poderia levar um indivíduo a desejar fazer esta experiência. Quer dizer, somente uma espécie de terror metafísico poderia induzir Descartes a esta hipótese do gênio mau. Será que estamos enganados a respeito de tudo, tudo, tudo, tudo? Esta hipótese jamais ocorreu a Aristóteles. Aristóteles admite que algum conhecimento nós sempre tivemos. Então, por exemplo, você nasce com o conhecimento dos primeiros princípios da lógica sem os quais você não poderia pensar. Por exemplo, o conhecimento do princípio de identidade é uma coisa que não precisa lhe ser ensinado, você já nasceu com isso. Então você já nasce com algum conhecimento e ao longo da vida você acrescenta outros conhecimentos e vai reorganizando tudo à medida que vai crescendo. Então Aristóteles não tenta em nenhum momento se colocar fora do processo cognitivo para poder julgá-lo e examiná-lo. Então, essa desidentificação, essa ruptura profunda da alma consigo mesma, não corresponde a nenhuma investigação propriamente filosófica, mas corresponde, vamos dizer, ao que se chama, ao que nós podemos chamar o temor da segunda morte, o temor da morte da alma, que é a total desidentificação entre a alma e ela própria. Quer dizer, uma situação propriamente infernal. Não é isso? Então, eu quanto mais eu examino esse texto das meditações, mais eu vejo que a verdadeira motivação de Descartes foi a de exorcizar o temor do engano universal. E para exorcizar esse temor, que implica, então, vamos dizer, a perda da alma por si mesma, ele realiza o experimento da perda da alma por si mesmo em escala pequena, como se fosse, vamos dizer, ingerir homeopaticamente uma substância em dose infinitesimal para se vacinar contra o envenenamento por essa mesma substância. Então, o que tem por trás disso é um experimento psicológico e espiritual, vamos dizer, de um radicalismo extremo. Então, é isto o que explica a atração que este livro exerceu ao longo dos últimos 4 séculos. Né? É isto, e não propriamente a validade do método que ele colocou. Não é isso? Quando Edmund Husserl diz que o método da dúvida radical, da dúvida metódica, é o começo obrigatório de toda a filosofia, eu acho que ele está radicalmente enganado. E, ao contrário, eu acho que esse método não é realizável na prática. Quer dizer, o sujeito cognoscente pode colocar tudo em dúvida, exceto a sua própria condição de sujeito cognoscente. De certo modo, o cogito ergo sum já está pressuposto na própria pergunta inicial. Mas se você sabe que você nada pode conhecer se você mesmo não for um sujeito cognoscente, se você sabe que você não pode se desidentificar da sua condição de sujeito cognoscente, então, para que a dúvida radical? Para que a ideia de duvidar de tudo? Tá certo? Não pode ser, de maneira alguma, para uma simples fundamentação lógica do conhecimento. Deve ser para alguma motivação muito mais profunda e muito mais radical. Não é isso? Então, esse temor do demônio, temor do inferno, temor da segunda morte, bom, é uma coisa que está presente de algum modo em todos os seres humanos, de maneira mais ou menos consciente. Tá certo? Só que é somente em Descartes que ela se torna o centro motivador de uma investigação filosófica. E, no entanto, ele não narra isso de uma maneira clara. Ele narra como se fosse uma mera experiência cognitiva, realizada na paz, no sossego e na segurança da sua mente, do seu quarto, onde, como no sonho, no segundo sonho, ele se isola dentro do quarto e ele ainda ouve o ruído da tempestade lá fora e sabe que a tempestade não pode atingi-lo mais. Não é isso? Do mesmo modo que, para estudar e para realizar suas meditações, ele se fechava no seu quarto, garantindo que nada do mundo exterior viesse perturbá-lo. Então, esta própria reação de se defender contra a tempestade, de se defender contra aquela ventania, fechando-se dentro do seu quarto, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que isolar-se dentro da sua mente, tá certo? Para se defender contra um risco espiritual que o envolve. Então, isso quer dizer que, claramente, a narrativa que Descartes nos oferece não corresponde à experiência real que ele teve, mas é uma espécie de simplificação dela, é uma espécie de transposição de uma experiência espiritual e existencial muito grave para um plano da mera especulação lógica, tranquila e sem maiores problemas. Né? Estão entendendo o que... Né? E depois de tudo isto, ele chega finalmente a encontrar o seu porto seguro na noção de Deus, quando ele diz que eu tenho em mim a ideia de um ser infinito e perfeito e eu não poderia nem criá-la eu mesmo, quer dizer, não poderia tirar essa ideia de mim mesmo e nem de nada do mundo exterior, portanto, deve ter sido o próprio Deus que infundiu esta ideia em mim. Então, pronto, ali eu estou defendido contra o gênio mau. Não é isto? E, a partir daí, ele começa a especular sobre o conhecimento de Deus, mas começa a fazê-lo em termos que parecem os de um tratado escolástico. Então, a partir do meio da terceira meditação, Descartes como que muda de plano. Quer dizer, adeus, gênio mau, Adeus, dúvida radical. Agora estamos aqui no terreno das certezas absolutas, tá certo? Que nos vem diretamente de Deus. E a partir daí, do conhecimento de Deus, nós podemos deduzir a possibilidade do conhecimento das demais coisas. Então, aí começa a aparecer a estrutura da Suma contra os Gentios, Santo Tomás de Aquino, né? Que começa com Deus, depois desce para os anjos, depois desce para o cosmos, depois desce para o ser humano e para todos os conhecimentos mais particularizados. Você vai indo do mais universal para o mais particular. Então, de repente, Descartes está aqui falando como um escolástico. Só que tem o seguinte, em que esta argumentação depende daquilo que foi colocado na primeira parte? Em absolutamente nada. A própria ideia que ele vai expor aqui na quarta meditação, que é de que o conhecimento de Deus é primeiro na ordem, quer dizer, primeiro você conhece Deus para depois você poder conhecer as outras coisas, é exatamente o argumento que já tinha sido apresentado por São Boaventura no Itinerário da Mente a Deus. Onde ele disse, se eu não conhecesse Deus, não conheceria mais nada. Portanto, tudo que eu conheço em Deus e através de Deus. Tá certo? Que é depois um argumento que será impugnado pelo próprio Santo Tomás de Aquino. Tá certo? Mas Santo Tomás de Aquino dirá que, ao contrário, nós partimos das coisas sensíveis para gradativamente, por analogia, nos elevarmos à ideia de Deus. Só que São Boaventura está falando da hierarquia dos conceitos e Santo Tomás de Aquino está falando do processo empírico real do conhecimento. Então são dois planos diferentes e as duas explicações elas não se contradizem de algum modo. Mas qual é a diferença disto em relação ao que nós estamos vendo e nessas meditações e veremos ainda com mais clareza na quarta? É que Descartes está argumentando com uma tese boaventurina, mas pretendendo ao mesmo tempo estar descrevendo o processo real do conhecimento. Ou seja, ele está querendo realizar o que fez Santo Tomás de Aquino pelos meios de São Boaventura. Então, quer dizer que é a prioridade do conhecimento do divino, tal como aparece aqui nas meditações, não é somente de ordem metafísica, isto é, os demais conceitos, o conceito dos particulares depende do conhecimento do conceito mais universal. Né? Ele está dizendo que na prática, e na experiência real do conhecimento, nós primeiro conhecemos a Deus e depois as outras coisas. Então, ele, bom, é uma terceira tese escolástica entre São Boaventura e São Tomás de Aquino, apareceu uma terceira escola, que seria então representada por René Descartes. O que eu não vejo é qual é a conexão entre esta argumentação e a dúvida metódica e o cogito ergo sum. Toda essa argumentação é perfeitamente independente. Não é isso? Então, vamos continuar lendo aqui na quarta meditação. Acostumei-me de tal maneira, nesses dias passados, a desligar meu espírito dos sentidos. E notei tão exatamente que há muito poucas coisas que se conhecem com certeza no tocante às coisas corporais, que há muito mais que nos são conhecidas quanto ao espírito humano, e mais ainda quanto ao próprio Deus, que agora desviarei sem nenhuma dificuldade meu pensamento da consideração das coisas sensíveis ou imaginárias e imagináveis para dirigi-lo àquelas que, sendo desprendidas de toda a matéria, são puramente inteligíveis. E certamente a ideia que tenho do espírito humano, enquanto é uma coisa pensante e não extensa em largura, em longura, largura e profundidade, e que não participa de nada que pertence ao corpo, é incomparavelmente mais distinta do que a ideia de qualquer coisa corporal. E quando considero que duvido, isto é, que sou uma coisa incompleta e dependente, a ideia de um ser completo e independente, ou seja, de Deus, apresenta-se a meu espírito com igual distinção e clareza. E do simples fato de que essa ideia se encontra em mim, ou que sou ou existo, eu que possuo essa ideia, concluo tão evidentemente a existência de Deus e que a minha depende inteiramente dele em todos os momentos da minha vida, que não penso que o espírito humano possa conhecer algo com maior evidência e certeza. Portanto, a ideia de Deus é a mais evidente de todas, tá certo? E ela deriva imediatamente do conhecimento que o pensamento tem de si mesmo enquanto existente no momento que pensa. Nós só temos aí um pequeno problema. Aqueles que assistiram ao meu curso Consciência de Imortalidade sabem que ali eu fiz uma distinção muito clara entre o que é o eu substancial, né, e o eu reflexivo ou o eu autobiográfico. Ora, o eu que pensa, ele só tem certeza de si mesmo no instante em que ele pensa. É um instante, por assim dizer, atomístico, não é isso? Um instante mais ou menos sem duração, mas ao mesmo tempo. Descartes atribui a este eu atomístico a duração no tempo. Porque se eu faço um silogismo do tipo penso, logo, existo, eu estou supondo que aquele eu que existe é o mesmo eu que estava pensando e que, portanto, ele permaneceu o mesmo no tempo. Só que esta permanência no tempo, a constatação dessa permanência no tempo, não é acessível ao próprio cogito ergo sum. Se o cogito ergo sum é uma percepção instantânea, eu estou pensando, portanto, eu existo neste momento, tá certo? Isso não me dá evidência alguma de que eu existo no tempo. Aquilo que é uma percepção imediata, instantânea, momentânea, não assegura a minha existência no tempo. Não é isso? Então, nós entendemos que se nós fôssemos apenas a coisa pensante a que Descartes está se referindo, a nossa existência seria atomística. Nós só existiríamos no instante em que estamos pensando. E, no entanto, você vê que todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos estados, todos os estados interiores que nós vivenciamos, supõem a nossa continuidade no tempo. Ou seja, eu, que estou aqui, sou o mesmo que vivenciou tais ou quais estados no passado. Se eu não tivesse, de algum modo, a certeza da minha continuidade no tempo, então eu não poderia ser sequer o sujeito de uma frase. Eu não poderia sequer dizer a palavra eu. Então, a possibilidade de você dizer eu repousa inteiramente na existência de um eu substancial que transcende não só todas as suas vivências momentâneas, mas transcende o seu próprio pensamento. Então, daí a diferença que eu estabeleci entre aquilo que é cognoscível e aquilo que é pensável. Há muitas coisas que são cognoscíveis, mas que não são pensáveis. Ou seja, você não pode abarcá-las e contê-las com o seu pensamento. Você pode apenas reconhecer a existência dela para além, quer dizer, do horizonte do seu pensamento. E entre as coisas que são assim, que são cognoscíveis, mas não são pensáveis, tem uma especial que é você mesmo. Você pode se conhecer, mas você não pode se pensar como um todo. Você só pode pensar aspectos, ou partes, ou momentos. E se você, como pretendia Hume, não tivesse eu substancial nenhum, se você se reduzisse, vamos dizer, a esses aspectos e momentos, tá certo? Então, a existência do seu eu substancial seria apenas uma hipótese ou matéria de crença. Ora, e daí você teria uma situação muito peculiar, que um eu que não existe, que é apenas matéria de crença, tem, no entanto, alguns conhecimentos seguros de validade eterna. Isso, evidentemente, é inconcebível. Então, a existência do eu substancial não é matéria de pensamento, você não tem acesso a ela mediante o pensamento, e só existe uma coisa que você pode fazer, você tem que admiti-la. É? Isso não é matéria de fé, tá certo? E não é uma crença que você tenha. É uma condição prévia sem a qual você não poderia ter crença nenhuma. Então, a existência do eu substancial é matéria de reconhecimento e de admissão. Tá certo? Quando nós entendemos isto, nós entendemos também o limite, que existe um limite do pensável, mas que esse limite não coincide com o do cognoscível. Então, a ideia, por exemplo, de que a realidade fundamental das coisas é de ordem material e sensível, e de que dentro deste mundo material e sensível que se estende à nossa volta, existe uma coisa que se chama nossa alma, ou pensamento, ou coisa pensante, se torna, nessa hora, inteiramente inviável. Por quê? Porque o conhecimento que eu tenho das coisas materiais é ainda mais atomístico e mais fragmentário do que o conhecimento que eu tenho de mim mesmo. Não há uma única sensação que se prolongue no tempo por mais de alguns segundos. Não é isso? Então, hoje, por exemplo, que nós conhecemos melhor, vamos dizer, a fisiologia da visão, não é isso? Nós sabemos que o nosso olho pega um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, e o cérebro imediatamente reconstrói, vamos dizer, um quadro, mas você não viu o quadro inteiro, você só viu certos pedaços. Então, tudo o que se refere ao mundo material é realmente uma construção mental que você faz com materiais colhidos atomisticamente aqui e ali. Então, bom, o mundo material não pode ser o fundo contínuo em cima do qual emerge, então, o meu eu pensante. Deve haver uma outra coisa mais estável e mais profunda do que o próprio mundo material. Mas também não pode ser o mundo dos meus pensamentos. Este eu que se refere a Descartes, que é o eu pensante, é o eu dos filósofos idealistas, ele também não pode ser a base constante sobre a qual se ergue todo o mundo do conhecimento. Por quê? Porque ele também é intermitente, porque ele também é fragmentário. Então, o que é permanente, o que está por baixo de tudo isto, é o que se chama o eu substancial. Ou como diria Guillaume Apollinaire, les jours s'en vont, je demeure. Os dias vão e eu fico. Então, a minha existência substancial, que está por baixo do meu pensamento, que está por baixo de todos os meus estados interiores e que está por baixo também de todas as experiências sensíveis que eu tenho, quer dizer, este é o fundamento seguro da realidade. Quer dizer, eu tenho que admitir que eu existo para muito além do meu pensamento, tá certo? E que até para eu chegar ao penso, logo existo, é necessário que eu seja algo mais além da coisa pensante a que Descartes está se referindo. Porque a coisa pensante só toma conhecimento de si mesma de modo atomístico. Então, esta minha existência permanente, tá certo? Ela é o fundamento de tudo que eu conheço. E se existe uma comunicação, se existe um Deus que a fundamentou, que fundamentou a minha existência e que está, por assim dizer, me infundindo as ideias eternas, etc., etc., Deus não está fazendo isso, não está exercendo esta ação no meu eu pensante e sim no meu eu substancial. Deus não pode se comunicar diretamente com o eu pensante. Por quê? Porque o eu pensante é intermitente. Então, se houvesse a comunicação direta entre Deus e o eu pensante, tal como Descartes está dizendo aqui, a possibilidade de duvidar de Deus seria mínima. Então, Deus sustenta a minha existência, mas não a existência do meu eu pensante, e sim a do meu eu substancial, que está por baixo do meu eu pensante e que não é acessível ao eu pensante. E ao qual o eu pensante só pode chegar mediante um reconhecimento, ou seja, mediante uma admissão da sua própria impotência e da sua própria limitação. Eu sei que eu existo realmente como substância, por quê? Porque eu não sou capaz de me pensar. É? Como um todo. Eu só penso momentos, aspectos, etc, etc. Mas eu sei que para eu fazer isto, eu preciso continuar existindo no intervalo desses vários pensamentos. É? Então, é o limite do meu pensamento, é a minha, por assim dizer, a minha impotência cognitiva que me obriga a reconhecer a existência de uma coisa chamada realidade e saber que eu faço parte dessa realidade. E de que, portanto, eu não preciso me reconstruir a mim mesmo desde o meu pensamento, tá certo? E reconhecer que também é impossível eu me fechar dentro do meu pensamento, como está pretendendo fazer Descartes, e, muito mais ainda, não posso me fechar dentro do meu pensamento e encontrar Deus ali. Ou seja, tudo que Descartes está argumentando aqui pressupõe que ele conheça Deus por algum outro meio que não é esse que ele está dizendo. Está entendendo? Eu não sei se essa explicação está demasiado sutil. Vocês veem que para entender o que Descartes está dizendo, eu fui obrigado a voltar para alguma coisa que não foi Descartes que pensou, que fui eu mesmo que pensei e que fui descobrindo ao longo do tempo, que é a questão, vamos dizer, do eu substancial e, portanto, a questão da imortalidade da alma. Então, essa foi uma experiência minha. Então, eu, quando estava tentando escrever algumas coisas sobre a experiência que eu vivi na infância, não é isso? Eu vi que eu estava absolutamente seguro de que aquelas experiências tinham se passado comigo, de que eu era o sujeito delas e não uma outra pessoa. Não é isso? E eu perguntei como isto é possível. E vi que se a minha certeza absoluta da minha continuidade no tempo e da minha identidade dependesse do meu pensamento, ela seria absolutamente inviável. Porque, ó, se eu vivi determinada. Eu estou me referindo sobretudo àquelas experiências que eu escrevi sob o título de Memórias de um Brontossauro e o Filósofo Mirim, que está lá num blog que eu comecei e parei. Entre o momento que eu vivi aquelas experiências e o momento que eu decidi escrever algo a respeito, transcorreram 50 anos. E eu não pensei no assunto nesse ínterim. É? Então é evidente que a minha identidade não foi construída pelo meu pensamento. Ah, então será que ela depende da continuidade do meu corpo? Não, porque o meu corpo está mais que provado, já todas as células já são outras, já se modificaram completamente, e eu não sou capaz de ter hoje as sensações que eu tinha quando era criança. Então, não existe continuidade nem no pensamento e nem na existência corporal. Tudo que nós conhecemos do nosso pensamento e tudo que nós conhecemos das sensações corporais é matéria fragmentária, como se fosse uma poeira, tá certo? É absolutamente intermitente e fragmentária. E, no entanto, da onde nos vem essa certeza da continuidade do nosso eu? Ela vem de uma absoluta imposição da realidade. Ou seja, eu não posso abarcar o mundo nem no meu pensamento e nem nas minhas sensações. E eu não posso me abarcar a mim mesmo, tá certo? Ou seja, eu sou muito mais do que aquilo que eu percebo fisicamente e sou muito mais do que aquilo que eu penso. Então, nesse momento, você descobre, existe um treco chamado realidade. E nós a conhecemos por algum meio que está, por assim dizer, por baixo, seja das sensações físicas, seja do pensamento. Então, existe uma outra modalidade de conhecimento. É essa que eu chamei o conhecimento por presença. O conhecimento por presença é uma condição sem a qual não é possível nem o conhecimento pelas sensações, nem o conhecimento pelo pensamento. Então, nós vemos que aqui, nesta análise que Descartes está fazendo, ele atribui ao eu pensante certa característica que de fato pertence ao eu substancial. Ora, você vê que coisa interessante. Não é possível você ler aprofundadamente um texto filosófico sem você, de algum modo, estar criando naquele momento a sua própria filosofia. Na medida que você concorda, discorda, se ajusta ou se desajusta, você está reagindo intelectualmente de uma maneira ativa. E esta é a verdadeira maneira de ler os textos filosóficos. Ou seja, você lê um texto filosófico filosoficamente. Você lê um texto filosófico filosofando. Não há nenhuma outra maneira de entender isto. Ou seja, existe uma reação, por assim dizer, criativa ao que o filósofo está dizendo. E se existe alguma utilidade nos textos filosóficos, bom, é justamente a de despertar isto em você. Isso significa que não é uma questão de você concordar ou discordar com o texto. Eu acho que não há nenhum texto filosófico que possa ser aceito integralmente por nenhum outro filósofo que o leia. É? Por quê? Porque existe. E nós todos estamos dentro da mesma realidade, mas acabei de dizer que essa realidade é inabarcável pelo pensamento. É? Então, isso quer dizer que o filósofo, qualquer que seja, só vai se referir a esta realidade simbolicamente e analogicamente. Ou seja, ele vai falar de certos detalhes que, vamos dizer, no intuito dele, se reportam a um todo, dentro do qual ele estava e dentro do qual você também está. Mas o todo não é dizível, ele é reconhecível, mas não dizível. Então, o que interessa é você se aproveitar do texto filosófico como um aglomerado de símbolos que despertam em você a consciência dessa realidade ou desse todo, que você também não poderá expressar de maneira adequada. Mas aí a pergunta, para que expressar? Para que eu preciso expressar o todo, se todos estamos dentro dele e todos sabemos disso? Ou seja, a ideia de uma doutrina que vai abarcar, uma teoria que vai abarcar a totalidade, mas ela é de certo modo autocontraditória. Se uma teoria abarcasse a totalidade, ela seria superior a essa totalidade. Ela seria a chave de abóbada, por assim dizer, da totalidade. Tá certo? E então essa totalidade se tornaria dispensável nesse mesmo momento. Então, a finalidade das teorias filosóficas nunca é expressar a estrutura da realidade como um todo, mas remeter às pessoas, ou recordar às pessoas, uma consciência de totalidade que elas já têm. E sem a qual toda comunicação seria impossível. Então, continuando aqui. E já me parece que descubro um caminho que nos conduzirá dessa contemplação do verdadeiro Deus, no qual todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão encerrados, ao conhecimento das outras coisas do universo. Pois, primeiramente, reconheço que é impossível que ele me engane jamais, posto que em toda fraude e embuste se encontra algum modo de imperfeição. Então, aqui ele encontrou, vamos dizer, o sossego e a paz perante a hipótese do gênio mau. Diz, o gênio mau não me domina, né? Ele não pode me enganar sobre tudo, tá certo? Porque para isso ele precisaria se sobrepor à autoridade de Deus que me criou, tá certo? E no qual não existe imperfeição ou engano. E conquanto me pareça que poder enganar seja um sinal de sutileza ou de poder, todavia querer enganar testemunha indubitavelmente fraqueza ou malícia. Note bem que isto aqui é uma coisa que é válida no contexto cristão, mas não no contexto islâmico. Quando você lê o Corão, você vê ali que Deus diz que ele engana os maus. Então, tem até um versículo que diz, Eles podem tramar ou conspirar o quanto queiram. Nós, Deus fala no plural majestático, nós somos melhores conspiradores. Então, esta hipótese de que desejar enganar expresse uma malícia está supondo o quê? A inocência da vítima. Né? Quer dizer, se Deus, para me enganar, precisa de malícia, quer dizer que eu sou uma vítima inocente. Mas e se eu for malicioso também? Né? Então, o que que haveria de mal e de malicioso em enganar o malicioso? Né? Para fazê-lo tropeçar e arrepender-se. Não haveria nada de mal. Então, aqui nós voltamos a um tema que eu já falei atrás, que Descartes coloca tudo em dúvida, mas ele não coloca em dúvida a idoneidade do seu desejo de conhecer a verdade. Ele admite que ele pode se enganar, né? Mas ele em nenhum momento ele se pergunta: será que eu estou querendo a verdade mesmo? O que é uma coisa altamente duvidosa. Então, de certo modo, então você vê que a certeza que o eu tem de si mesmo já está pressuposta na própria formulação da pergunta. Então, o cogito ergo sum, que aparece aqui como a conclusão de um longo raciocínio, é, na verdade, a premissa dele. Quer dizer, eu me conheço, eu sei que eu sei que eu sou honesto, eu sei que eu quero a verdade. Tá certo? E, ainda que eu esteja rodeado de enganos por toda parte, eu não vou me enganar. Por quê? Porque Deus falou comigo e ele infundiu em mim a certeza. Então, Descartes está atribuindo ao eu pensante uma autoridade que ele jamais poderia ter. Né? Quer dizer, Deus fala diretamente com o eu pensante dos profetas, que eu saiba. Com o meu eu pensante jamais falou. Agora, ele fala ao meu eu substancial, porque ele o criou. Na medida que eu transfiro a autoridade cognitiva do eu substancial para o eu pensante, eu já me afastei de Deus automaticamente. E é esta, vamos dizer, esta operação, vamos dizer, tão complexa que Descartes está querendo fazer aqui. Você vê que no sonho, ele foge do vento. O vento é um dos símbolos mais tradicionais e universais do Espírito Santo. É? Deus, quando cria o homem, infunde o Espírito através do sopro. Então, quando Descartes foge do vento e se abriga dentro do seu quarto, no sonho, ele vê o quê? Várias luzes. Que ilumina o quarto. Por que várias luzes e não uma única fonte de luz, que é o próprio Deus? É? Então, essas luzes são as suas ideias claras e distintas. Uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. É? Então, na verdade, ele mostra ali que ele foge da inspiração do espírito para se fechar dentro da sua própria mente e pretende encontrar nessa mente a garantia divina dos seus conhecimentos. É uma operação totalmente utópica, que vai resultar, evidentemente, no surgimento do idealismo filosófico, o qual vai culminar, por exemplo, em Hegel, que acha que o processo cognitivo dele é a própria evolução da realidade universal. E vai combinar também em Fichte, que vai dizer que a única realidade é o eu. Só existe o eu, o resto é tudo função do meu eu. Agora, como cada um de nós tem um eu, né? Se eu digo que o eu é a realidade fundamental, no caso é o eu pensante, evidentemente, nós temos o seguinte problema. A realidade fundamental está no meu eu ou no seu eu? Então, Isso significa que a ordenação cognitiva e real do mundo passa a depender de um eu. Mas este eu, para ser soberano, ele tem que ser soberano não somente sobre as coisas, mas sobre todos os demais eus. E isto vai culminar no quê? Na doutrina do Führer. É um sujeito que decide tudo. Isso aparece, né, na doutrina do nazismo e aparece mais claramente ainda na doutrina do fascismo através de Giovanni Gentili. Onde a cabeça do Duce é o fator ordenador do conjunto. Porém, para chegar a isto, é necessário o quê? Que os demais eus sejam negados. E Giovanni Gentili, no livro Origem e Estrutura da Sociedade, que é um dos seus últimos livros, onde ele tenta uma justificativa final do fascismo, que àquela altura já estava caindo, quer dizer, na fase final do fascismo, né? Quando Mussolini já tinha caído e daí o Hitler mandou libertá-lo e constituiu uma espécie de governo fantoche. Tá certo? Então, Giovanni Gentili, vendo a derrota iminente, ele decide o que? Redobrar a aposta. Tá certo? Quer dizer, em vez de ele voltar atrás e se arrepender, ele fala, não, vamos insistir mais ainda. Quer dizer, o fascismo está mais certo ainda do que eu dizia antes. O que, que ele faz? Ele nega totalmente qualquer autonomia à consciência individual. Ele reduz o sujeito humano, o indivíduo humano, ao que ele chama uma sociedade em miniatura. Somente a sociedade existe. E no topo da sociedade está o Estado, que é a barca e que é a fonte de toda a racionalidade. E esse Estado se encarna na pessoa do Duce. Então só existe um eu no mundo. É o eu do Duce. Você vê aqui, do mesmo modo, isso aparecerá no tal do decisionismo, que é da doutrina nazista. Quer dizer que alguém tem de tomar as decisões. Quem? Só um pode tomar a decisão. Então, quer dizer que o espírito universal e a realidade do mundo se encarnam, então, num único indivíduo. E os outros são todos colocados entre parênteses. Então, é isto que vai ser o resultado final do idealismo filosófico. Você vê aqui, Gentili não é um autor mais muito lido hoje, mas não podemos esquecer que ele foi o primeiro, né, a elaborar a ideia de que o Estado é, por assim dizer, o mestre da sociedade. É o professor de moral, é a fonte de toda moral, tá certo? Que é uma ideia que hoje todo mundo aceita. Esse pessoal não leu Gentili, mas é como se uma sessão espírita baixou o espírito de Giovanni Gentili e entrou na cabeça de todo mundo. E Gentili é, ao mesmo tempo, o mais radicalmente idealista dos filósofos idealistas. Ele leva o idealismo filosófico às suas últimas consequências. Então, não é coincidência que a radicalização do idealismo culmine na formulação da doutrina fascista, que é hoje, note bem, eu acho que é a doutrina de maior sucesso na história humana. Mas é o sucesso do qual ninguém fala. Porque é uma porcaria na qual hoje todo mundo acredita, todo mundo está praticando, e ninguém sabe nem que aquilo é fascismo e muito menos de onde surgiu. Não é certo? Então, Giovanni Gentili é, de certo modo, a eminência parda da história do século XX e do começo desse XXI. E qual é a raiz remota de Giovanni Gentili? É este subjetivismo de René Descartes. Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos lá. Aqui tem uma mensagem muito interessante do Renato Emílio da Silva Júnior. Inclusive, ele manda aqui a dissertação de mestrado que ele apresentou em Santa Catarina. A mensagem dele é muito comprida, de maneira que não, eu só vou ler aqui a pergunta final que ele fez, né? Ele começa aqui: sou aluno do curso de filosofia, cursando há mais de 2 anos. Queria parabenizá-lo pelo curso, que realmente é fantástico. Obrigado. É visível o ganho intelectual nesse tempo, a maneira como me coloco frente aos problemas já me adianta sobre maneira a forma de solucioná-lo. Tá? E aqui ele coloca a pergunta sobre a mente revolucionária. Em várias oportunidades, o senhor define que um dos aspectos de um revolucionário é que ele cria uma imagem, ideia do futuro, e através dessa imagem, ideia, ele julga todo o passado e presente. Essa não seria a definição que Lyotard também usa para definir o projeto moderno, mais especificamente as chamadas metanarrativas da modernidade? Em minha dissertação, o senhor pode achar uma passagem em que ele diz que uma ideia futura funcionaria como um objetivo a ser perseguido e ela mesma teria o poder de legitimar as ações do presente e passado em função de um futuro hipotético. Sua definição é a mesma de Lyotard ou existe alguma diferença? Tenho a impressão de que autores como Hayek, Ortega y Gasset, Peter Kraft e outros também, se não utilizaram essa definição ipsis literis, a utilizarão de forma muito parecida, ou pelo menos esboçaram alguma coisa nessa direção. Assim também pergunto, caso haja diferença da sua definição de Lyotard, de onde o senhor tirou a definição da mente revolucionária, em especial antes para um tribunal, a questão de um tribunal da ideia futura? Bom, muito bem. Então, em primeiro lugar, quer dizer, o futuro, a ideia do futuro como modeladora do presente é uma coisa que faz parte da própria estrutura da vida humana. Isso quer dizer, toda a ação pressupõe que você tem uma representação, uma ideia qualquer de onde você quer chegar, e isso naturalmente vai orientar as suas ações presentes e até um certo ponto vai também influenciar a ideia que você faz do passado. Quer dizer, à medida que você se aproxima da realização daquilo que você está querendo, a sua concepção do passado vai necessariamente mudando. O que caracteriza a mente revolucionária é que a ideia do futuro adquire um papel soberano no julgamento e na interpretação do presente e do passado. Não apenas que ela influencia. Isso é normal. No livro Antropologia Metafísica, o Julián Marías até ele cria um neologismo, que é a palavra futurissa. Ele diz que a vida é futurista, no sentido que tem esse final issa, designa uma tendência, como, por exemplo, resvaladiça ou sediça, né? Quer dizer, a vida é estruturada em direção a um futuro. Quer dizer, os atos do presente só são compreensíveis em função de uma imagem do futuro. E, nesse sentido, essa imagem do futuro, naturalmente, ela retroage sobre a concepção que você tem do presente e do passado. Isso tudo é normal. O que caracteriza a mente revolucionária sob este aspecto é que a ideia do futuro ela se torna o único critério. Quer dizer, o presente e o passado perdem qualquer validade ou consistência ontológica em si mesmos. Eles são apenas, vamos dizer, o elo que vai conduzir a esse futuro hipotético. E o futuro hipotético, então, se instala como um tribunal para o julgamento de tudo. Não só para o julgamento no sentido valorativo, mas para o conhecimento, quer dizer, até a objetividade do conhecimento que você tem do presente e do passado depende desse tribunal futuro. Quer dizer, o que a mente revolucionária faz é radicalizar e exagerar uma tendência que já é, de certo modo, estrutural na própria mente humana. Então, a confrontação do passado e do futuro é uma coisa normal. O que é anormal é você, por assim dizer, abolir a autonomia do passado, você esvaziá-lo de uma identidade própria. Quer dizer, há um exercício que você pode fazer, até no livro Futuro do Pensamento Brasileiro, eu sugeri isso aí. Quer dizer, você vê que as filosofias do passado são continuamente reinterpretadas. Então você entende Platão à luz de Hegel, ou Aristóteles à luz de Santo Tomás de Aquino, tá certo? Ou Nietzsche em função de Foucault, etc., etc. E eu pensei, por que não fazer o contrário? Quer dizer, por que não examinar, por exemplo, como Platão, né, julgaria as filosofias modernas? Aliás, quando ele aqui citou Peter Kraft, é interessante, porque o Peter Kraft faz isso, ele cria um personagem imaginário de Sócrates e coloca Sócrates, né, discutindo com Marx, com Nietzsche, etc., etc. Essa é uma ideia muito boa. Mas A mentalidade revolucionária suprime esta possibilidade de que o passado julgue o futuro. É só o futuro que julga o passado. Em segundo lugar, precisa ver que você tem razão quando diz que esta característica está também a definição do Lyotard para o projeto moderno, quer dizer, as metanarrativas da modernidade. Só que nem tudo isso é revolucionário, porque a ideia revolucionária não consiste somente em conceber o presente e o passado no molde do futuro, tá certo? Mas em tentar realizar esse futuro mediante a concentração do poder. Isso é uma das coisas mais extraordinárias do debate de filosofia política universal, é o fato de que todos os críticos do comunismo, socialismo, a maioria deles aceita a ideia de que uma sociedade justa e igualitária é uma ideia nobre, razoável e inteiramente defensável em si mesma, e eles só têm a objetar contra ela duas coisas. Contra a ideia em geral, eles argumentam que é irrealizável. E contra o comunismo, socialismo soviético e chinês em particular, eles argumentam que, tentando realizar o impossível, ele recorreu a meios totalitários e sangrentos que acabaram transformando o sono num pesadelo. Quase todas as críticas ao comunismo e socialismo são desse teor. Eu nunca encontrei, pode existir, mas eu nunca encontrei alguém que entendesse que a própria ideia socialista em si mesma é maligna. Certo? E como eu não encontrei ninguém que dissesse isso, eu resolvi dizer eu mesmo. A ideia de sociedade, de uma sociedade justa, a ideia de criar uma sociedade justa, para ela vale aquilo que Karl Kraus dizia da psicanálise, que ela mesma era a doença da qual ela prometia a cura. Então, a ideia da sociedade justa está na raiz de todos os males que ela promete curar. Então, é só uma questão de você analisar o conceito da sociedade justa e você vê que tudo o que aconteceu de maligno nos regimes revolucionários do século XX, comunismo, fascismo, etc., já estava dado no conceito mesmo da sociedade justa. Agora, pergunto eu, por que que você tem que esperar para aprender com as lições da história, de pagas com o sangue de milhões de inocentes, aquilo que você já poderia ter aprendido da simples análise do conceito, que é uma atividade perfeitamente incruenta e pacífica. Só que não quiseram analisar o conceito e aceitaram a sua simples formulação verbal. Sem entender que por trás da formulação verbal existe uma referência a uma realidade substantiva. E essa realidade substantiva é que constitui o conteúdo do conceito. Então, se nós... toda ideia que pretenda se transformar em realidade, ela implica, primeiro, o reconhecimento de que é necessário algum meio. E segundo, de que nem todo meio serve, de que tem que usar os meios que são apropriados. Portanto, a ideia de meios e de uma seleção de meios está dada automaticamente na simples formulação da ideia de um projeto. Então, analisando o próprio conceito de sociedade justa, você vê que essa ideia se baseia na convicção de que a presente sociedade é injusta, e é injusta não em detalhes, não nisso, naquilo, mas é injusta na sua própria estrutura, ou seja, está viciada desde a raiz mesmo. E se a sociedade é tão corrupta assim, então é evidente que ela não pode, vamos dizer, se arrepender e se corrigir e se redimir por si mesma. É necessário uma ação. Tá certo? O sujeito desta ação não pode ser simples, assim mesmo a sociedade, vamos dizer, na sua ação espontânea. Tem de haver um agente. E esse agente tem de ser transcendente à sociedade. Então, ele não pode ser uma coisa interna à sociedade. Então, vamos chamar esse agente de a elite revolucionária ou o partido, para simplificar. Então, o partido, a elite revolucionária, ele pode nascer de dentro da própria sociedade, mas ele a transcende. Então, as contradições da sociedade fazem nascer o partido, mas o partido, na medida em que ele apreende intelectualmente o conjunto dessas contradições, ele as transcende e pode, portanto, desde fora, manipulá-las, manipular a sociedade inteira. Né? Quer dizer, não é simplesmente uma parte da sociedade agindo sobre outra parte. Quer dizer, uma parte da sociedade agindo sobre outra parte é o processo social normal, isso acontece em toda a sociedade. E que, por isto mesmo, vamos dizer, a ação de uma parte sobre outra parte não pode transformar o todo. Para você transformar a estrutura da sociedade, e transformar a sociedade como um todo, é preciso um agente que seja transcendente à sociedade e, portanto, mais poderoso do que ela como um conjunto. Isso está dado no próprio conceito de sociedade justa. Presta atenção, é a questão de você analisar o conceito. E você perguntar o que, que esse conceito quer dizer. Se a sociedade é injusta e se nós podemos criar em cima dela uma sociedade, podemos destruí-la para criar uma sociedade justa, então tem que haver um agente. Né? E esse agente não pode ser uma simples parcela, o aspecto, o efeito da sociedade. Ele tem que transcender a sociedade e se sobrepor a ela para poder agir sobre ela como um todo. Não é isso? Então, para poder agir sobre ela como um todo, não basta que ele a transcenda intelectualmente. Ele tem que ter um poder que seja superior ao da sociedade como um todo. E, portanto, ele tem que concentrar mais poder do que a sociedade tem. O que, que isso implica necessariamente? Eu estou falando pela simples análise a priorística do conceito, sem nenhuma experiência histórica. Então, o que, que isso implica? Implica, é necessário constituir uma elite que vai se sobrepor à sociedade como um todo, não só intelectualmente, mas materialmente, quer dizer, vai ter mais poder do que ela. Então, de cara, você tem a constituição de uma sociedade de classes. Quer dizer, sem criar uma sociedade, uma nova sociedade de classe, não é possível a criação da tal da sociedade justa. Então, a classe dominante, ou a elite, quer dizer, o partido se transforma então em classe dominante, eu pergunto, como é que ele vai fazer, em seguida, para desfazer, né, a diferenciação de classe que ele mesmo criou? Ele tem que entregar de volta o poder. Mas acontece que se ele entregar de volta o poder, das duas uma, ou acaba o processo revolucionário, ou começa um outro processo revolucionário diferente. Segundo, quando que a diferenciação de classes será abolida? Havia uma diferenciação de classes antes. A Revolução cria uma outra diferenciação de classe mais radical e mais extrema. Porque, note bem, se você pega, por exemplo, proletariado e burguesia, eu digo, bom, a burguesia é mais poderosa do que o proletariado, mas não é mais poderosa do que a sociedade inteira. É apenas uma parte da sociedade que é mais poderosa que a outra. Mas no processo, o processo revolucionário implica a criação de um centro de poder que se sobreponha à sociedade inteira. Senão não é possível. Você não pode agir sobre uma sociedade inteira se você não tem mais poder do que ela. Isto, repito, não é experiência, não estou analisando a experiência histórica, mas o simples conceito de sociedade justa. Então, a sociedade, a ideia da criação da sociedade justa implica a criação da elite revolucionária e implica a concentração do poder, de modo que o poder da elite revolucionária se sobreponha de toda a sociedade. Então, criou uma nova sociedade de classes. Tá certo? Pergunto eu, quando que essa sociedade de classe, então, será abolida para instituir o igualitarismo que foi prometido? A resposta é nunca, por definição. Por quê? Enquanto você tem a diferenciação de classe, você tem ainda a injustiça. Então, a sociedade não está justa, então, portanto, o agente revolucionário não pode devolver à população o poder que ele tomou dela. Então, quer dizer, a ideia da sociedade justa cria um poder que se sobrepõe a toda a sociedade e que não pode ser devolvido à sociedade jamais. Então, pela simples análise do conceito de sociedade justa, você vê que esta ideia, quando se levada à prática, criaria um regime que, primeiro, seria uma sociedade de classes mais estratificada e mais injusta do que todas as anteriores. Segundo, essa nova estrutura não poderia se dissolver jamais. No instante que ela se dissolvesse, o que aconteceria? Acabaria o processo revolucionário ou começaria um outro processo revolucionário diferente por outra elite ou pela mesma, vamos dizer, sob um novo disfarce, que é exatamente o que está acontecendo na Rússia. A experiência histórica nos mostra que foi assim, mas a experiência histórica era inútil e dispensável. Se alguém tivesse tido a coragem, a cabeça de simplesmente analisar o conceito de sociedade justa, entenderia que é uma ideia maligna que só poderia resultar em miséria, genocídio e sofrimentos descomunais. Mas por que que a ideia de sociedade justa adquiriu esse prestígio? Porque os próprios inimigos da ideia reconheceram que em si ela era belíssimo e o ideal nobre, porque tem raízes bíblicas. E raízes bíblicas? Hã? Quer dizer, aí a ideia da revolução, da sociedade igualitária e justa, aparece como uma simples versão terrestrializada da palavra divina e adquire todo o prestígio religioso inerente a essa semântica. Mas, pô, procure na Bíblia, vê se você tem alguma acusação, por mais mínima que seja, a uma estrutura social. Nenhuma. Você tem acusação a pessoas, ou a situações determinadas. Por exemplo, quando o profeta Natan fala mal de Davi, porque Davi praticamente matou o sujeito para tomar a mulher dele, o profeta vai lá e fala mal disso. Quer dizer, é um governante que está sendo criticado. Ou fala mal do faraó, ou fala mal disso. Estrutura social, sociedade como um todo. Não. É? Então, a ideia de sociedade justa, ela não pode corresponder a nada de real e nem mesmo a nada de ideal. Sociedade justa não chega a ser uma ideia, é uma figura de linguagem. Porque a justiça é uma virtude. E só pode ser sujeito de virtude aquele ser que tem a capacidade de ação consciente e voluntária. Portanto, que tem a unidade, vamos dizer, de um eu. Ou seja, somente o ser humano pode ser justo ou injusto. Aplicar esse conceito à sociedade é uma figura de linguagem. Ou seja, a ideia de sociedade justa não pode ser sequer definida como ideia. Só pode ser expressa verbalmente, quer dizer, mas é uma construção verbal à qual não corresponde, não só não corresponde nenhuma realidade, como não corresponde nenhuma ideia identificável. É uma metonímia, uma figura de linguagem. E, no entanto, há 200 anos nós estamos vivendo e sofrendo, estamos sofrendo por causa dessa maldita ideia da sociedade justa. Nenhuma sociedade jamais será justa. Isso é impossível. Esse é um conceito que não faz sentido. O que pode haver, vamos dizer, é alguma sociedade na qual as pessoas têm mais meios de fazer justiça do que numa outra. Mas isso mesmo pressupõe que a injustiça continuará existindo ali. Então, toda e qualquer sociedade é uma mistura de justiça e injustiça, meu Deus do céu. Por definição. Isso quer dizer, a busca da justiça, né, aquilo que fala Rudolf von Ehringer, né, a luta pelo direito, a luta pela justiça, é um elemento permanente da vida humana. Agora, se você falar uma sociedade justa, acabou a luta pela justiça. Isto é a mesma coisa que você dizer que, bom, você vai tomar o seu banho definitivo. Você vai tomar um banho tão bem feito que nunca mais você precisará tomar banho. Então, é uma ideia absurda que implica, vamos dizer, a paralisação do tempo. Então, a paralisação do tempo é aquela, vamos dizer, aquela transfiguração do tempo histórico que, de repente, adquire, sem perder a sua característica de temporalidade terrestre, adquire a feição da eternidade. É um delírio, evidentemente. Então, quem quer que apareça falando de sociedade justa é um charlatão ou é um idiota? A justiça, a importância é dizer que os seres humanos ajam com justiça. E é importante que, na sociedade, não sejam abolidos os meios de lutar pela justiça. É? Então, vamos dizer, o que, que seria a sociedade maximamente justa que possamos conceber? Usando ainda a metonímia como vamos dizer, símbolo orientador do que nós queremos. Né? Seria a sociedade onde os meios de buscar a justiça não são bloqueados. Mas isso não quer dizer que a justiça vai imperar. Não existe o império da justiça. É? Porque quando se fala o império da lei, é? Não significa que não há mais injustiça, mas ao contrário. Existem meios de lutar contra ela e esses meios são permanentes. Por quê? Porque a injustiça é permanente. Então, a ideia de sociedade justa não é sequer uma ideia. Ela é apenas uma expressão verbal da incapacidade de lidar com ideias. E mais ainda com realidades. Então, isto é o que caracteriza realmente o pensamento revolucionário. É um pensamento alienado, louco, um pensamento impostado que se transporta, vamos dizer, ao mundo de realidades puramente verbais, tá certo? Às quais não corresponde nada, nem mesmo no plano das ideias, e que hipnotiza as pessoas com esses truques verbais, esses joguinhos verbais idiotas. E, prometendo realizar uma coisa que não é possível, não é possível, não é boa, não é conveniente, mata milhões de pessoas. Quem é culpado disso? O socialismo? Não. O liberalismo também. Todas as ideologias que aparecem são todas assim. Então, qual é a diferença delas em relação, por exemplo, ao cristianismo? Né? Eu acabei de explicar isso no artigo que eu mandei essa semana, que fala, vamos dizer, das causas sagradas. A ideia de que você pode se tornar melhor, se enobrecer, mediante o serviço que você presta a uma causa, é uma ideia típica da modernidade, né? É uma ideia na qual a nobreza está na causa e não nas pessoas. Eu digo, mas uma causa em si não pode ser nobre? Nem nada, só as pessoas podem ser, vamos dizer, a nobreza, a qualidade, a virtude, só pode estar em seres que tenham capacidade de ação voluntária e tenham consciência própria, portanto. Então existem pessoas nobres e pessoas ignóbeis, como existem pessoas justas e pessoas injustas, mas a causa em si mesma não pode ser nobre. Quer dizer, é o indivíduo humano real que transmite a sua nobreza à causa que ele defende. Então, o portador da nobreza, o portador da virtude é o ser humano. E qual é a diferença dessas ideologias todas para o cristianismo? Bom, o cristianismo, antes dele ser um movimento, dele ser uma causa, dele ser uma doutrina, dele ser uma igreja, ele foi uma pessoa. E é esta pessoa que transmite, né? Vamos dizer, aos seus sucessores toda a virtude e toda a nobreza que eles possam ter. Não é uma causa que enobrece você. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que faz isso. Então, esta é a diferença entre o cristianismo e as ideologias modernas. Isso quer dizer que, por mais perfeita que seja a elaboração da doutrina cristã ao longo dos séculos, e olha que teve algumas das melhores inteligências humanas gastaram todos os seus neurônios tentando fazer isso, ela nunca poderá substituir a pessoa originária. Porque é dessa pessoa que vem o poder efetivo, você está entendendo? Então, do mesmo modo, eu expliquei aulas atrás, né, qual é a forma da sabedoria. Quando fala filosofia, é a busca da sabedoria, amor à sabedoria. Né? Bom, a sabedoria pode ser uma doutrina, uma ideia. Se fosse uma ideia, um conjunto de doutrinas, esse conjunto de doutrinas seria superior à realidade como um todo. Porque ela seria a fórmula, a lei da realidade. Então, isto é possível? Quer dizer, uma fórmula verbal estaria acima do conjunto da realidade. Então, não haveria realidade acima da lei. Ou desta teoria. É possível uma coisa dessa? É evidente que não. Quando se diz na Bíblia que, vamos dizer, Deus criou o mundo através da sua palavra, né? Não, isso não está colocando a palavra acima do próprio Deus. Né? É a palavra que vem de Deus, e não Deus que vem da palavra. Né? Então, isso quer dizer, a sabedoria só pode tomar a forma de uma pessoa, nunca de uma fórmula verbal. Nunca de um discurso, nem mesmo de um discurso divino. É por isso que várias vezes ao longo do Evangelho, Jesus Cristo diz que Deus Pai está acima dele. E tem coisas que só Deus Pai sabe que ele não sabe. Mas ele não é o verbo divino, não é a palavra divina? Sim, mas a palavra provém de Deus e não Deus a palavra. Hã? O filho é filho do pai, não o pai que é filho do filho. Hã? Quer dizer, esse é o simbolismo bíblico que está dizendo claramente isso. A verdade, a sabedoria, é uma pessoa real. E a estrutura da realidade é baseada na pessoa divina, tá certo? Na sua ligação com a pessoa humana. Então aí vem outra pergunta, que é a pergunta da Celina. Onde estava, como é que ela diz aqui? Onde estava o eu substancial antes de eu nascer? O eu substancial era apenas uma possibilidade teórica na mente de Deus, a qual ele dá nascimento de uma vez para sempre. E esse é o verdadeiro fundamento da realidade, porque é aquilo que está no catecismo elementar. Para quem Deus criou o mundo? Para o ser humano. Então, o ser humano é o motivo da existência do universo e, portanto, ele é o centro de construção da coisa toda. Então, o que é a realidade primária? É Deus. Qual é o segundo plano de realidade? O mundo das almas. Que, uma vez criadas, existem para sempre. Qual é o terceiro plano de realidade? O cosmos. Então você vê que essa realidade que se chama pessoa, que é uma coisa que você conhece pela sua convivência com a sua mãe, com seus amigos, com a sua namorada, etc., etc. Esta é a realidade fundamental. O mundo não é um conjunto de coisas, meu Deus do céu. O mundo é um conjunto de pessoas, né, para as quais existem as coisas. Então, vamos ver. Bom, eu acho que hoje não dá mais. Ah, tá aqui, pergunta. Raul Vieira Nogueira. A alma imortal é o fundamento do eu substancial? Não, ela é o próprio eu substancial. O eu substancial é a alma imortal, que não se torna imortal depois de morrer, mas que já é imortal desde agora. E que não será extinta. Porque a condição infernal não é uma extinção. Se fosse uma extinção, seria um alívio. Mas é uma espécie de estado de extinção perpétua, que não termina jamais. Né? E que é do total estranhamento, que corresponde justamente a essa experiência que aqui Descartes alude com a ideia do gênio mau. Então. O Bruno parece uma pergunta. Ah, eu tenho sim. Peraí, tem alguma pergunta daqui. Então, as coisas existem para as pessoas, inclusive o Estado existe para as pessoas, e não as pessoas existem para o Estado, né? Mas é evidente, é isso aqui que eu disse. Se existe uma única alma imortal, que uma vez criada não será extinta nunca mais, a duração desta alma é maior do que a duração de toda a história humana. Né? Uma única alma abarca o conjunto da história humana. Vamos dizer, e este é o coeficiente de verdade que existe no idealismo. Quer dizer, o idealismo é uma vaga e obscura insinuação desta realidade. A diferença é que o idealismo acredita que o que é, vamos dizer, a realidade fundamental é o eu pensante. Quando não é. É o eu substancial que está por baixo do eu pensante e que, vamos dizer, fundamenta a sua possibilidade de existência. Então, é claro que tudo foi feito para essas almas. Né? Tudo foi feito para os eus substanciais, os quais necessariamente têm de existir em quantidade múltipla. Não pode haver um eu que... A ideia, vamos dizer, a contradição entre o primado do eu e a existência do mundo é uma coisa que existe no idealismo filosófico, que coloca a questão, mas não sabe resolvê-la. É no idealismo filosófico que se O eu é soberano, então só pode um eu. Só pode existir um eu que é soberano. Os outros não. Os outros não são nem eus. Quer dizer, são apenas, como diz Giovanni Gentili, são a sociedade em miniatura. Só tem um eu no topo, que é o Führer, ou o Duce, tá certo? Ou o Guia Genial dos Povos, alguma porcaria assim. Né? Na realidade das coisas, os eus imortais, eles são múltiplos. Por quê? Porque eles são constituídos do amor divino. E o amor pressupõe a dualidade ou multiplicidade. É? Então, é por isso que Santo Tomás de Aquino diz que na eternidade as almas estarão fundidas, mas não confundidas. Quer dizer, elas conservam a sua identidade pessoal. Portanto, a sua história pessoal também. E esta é a realidade fundamental. Agora, a tradição filosófica dos últimos séculos, ela procura a realidade ou sob a forma de ideia ou sob a forma de coisa. Daí saindo as duas tradições, a idealista e a materialista. Quando ideia e coisa existem em função de um outro negócio chamado pessoa. Primeiro a pessoa divina e segundo a nossa pessoa. Em segundo lugar, a nossa pessoa. Né? E ideias e coisas existem o quê? Para nós. Não nós para elas. Elas não são a nossa explicação. Nós somos a explicação delas. Então, eu acho que, por hoje, acho que é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.